tá dado salve, visão é ação. Capivari, Bom Jesus de Goiás, é nós que soma. Rapaziada de Santa Cruz das Palmeiras, Ribeirão Preto, Monte Alto, Guariba, Taquaritinga, Dobrada, vem Matão, tudo envolvidão, Sertãozinho, Uberaba, Valim de Melo, todas as quebradas, Fabrício, é nós, corredor, tamo vem junto. Com nós, salve, salve, Brodowski, aí Jartel, Batatais, demorou, 016, Ribeirão Preto, Natal, RN 084, Maranhão, Uberaba MG, aí, Brasília DF, acervo verbal, ACV, assim que nós chega, tá ligado? Licença. Os ratos saiu da toca, só camundongo faminto. Em busca das ratazanas, dos queijos de quilo. Arma a rato, vai sistema, tenta botar algemas. Minha voz não vai calar, perante a teu emblema. Gato no gato de botas, quer os ratão de porão. Vai comer muita poeira até chegar no chefão. Vai nadar e morrer no esgoto pra achar esse rato morto. Quando me encontrar, vai engolir besouro. Desintoquei do mocó, resolvi vir ver o que que pega. Saí da toca na intenção de pegar o requeijão de jega. Armei a armadilha, preparei a arapuca. O Francisco deu sinal, caiu um monte de filho da puta. Os rato rói o queijo, as ratazana rói a unha. Saímos da toca bem armado pra rua. Cria de laboratório, só se for criminal. Saímos da toca, foi, pode sentar, opa. Prepara o queijo, coloca na ratoeira. Depois mando sua cabeça na bandeja. Corta as tripas, furuzói, seu velório nós corteja. Arrombado cururu, aqui tu vai virar peneira. A aval foi concedida, vamos botar pra fuder. O salve já foi dado, acendelo que não tem dublê. É tiro no peito, rato rolando, furando as bases, explodindo os bancos. Bicho pegando, sentando o dedo, viatura voltando. Injustiças maquiavélicas, vida é bélica. Campo minado, favela, dias de guerra. Capeta berra, corpos caídos na terra. O sangue gela, final dos tempos, abre-se a clatera. O rato sai da toca, germes, vermes, fedendo a bosta. Na sua rota, direto da força, pondo medo no gueto, no povo inteiro, assassinando, promovendo o enterro. Holocausto brasileiro exterminando índios, brancos, negros, parentes, chegados, parceiros. Rock fita, esse país tá parecendo um puteiro. Então chora, chora quando tromba com os moleque assassino, metendo um bronca, sangue no olho, um latrocínio. Maltratado, espancado na Febem, agora adulto no convívio, trocando tiro a mil, quadrada, fuzil, pio. É óleo, matraca, cada porrada é tiro nos farda. Na lua da madrugada, de toca na cara, virando a rua, mão na cabeça, chute na canela, coronha da pistola, ameaça, gatilha, cutuca. Rato cinza, filho da puta. Rato favela, sai da toca, desintoque, enquanto os ratos cinza vem que vem na bota. Há dois tipos de rato, hamster, é os gambé do gói. Ha, ha, ha, ha, ha, rato de porão é nós. Os rato favela, sai da toca, desintoque, enquanto os ratos cinza vem que vem na bota. Há dois tipos de rato, hamster, é os gambé do gói. Ha, ha, ha, ha, ha. Rato de porão é nóis. Se fudeu, soldadinho de chumbo, vai seus tanga. O estado vai tremer, porque o aval vai vir das tranca. Aqui em São Paulo é a rota, as forças e os pés de bota. Os boi na marreta, tá no quartel, numa fossa de bosta. Tirei no raio minha cota, saí e tô de volta. Sou porta-voz do 15, tio, o som é pros maloca. Cada tic-tac do relógio, cada segundo, nas Febem, ou nas ruas, ou na tranca. Vagabundo, o Marco e o Tocha, tá lá tirando uns 30. Não é nós que armos menorzinho que tem dog na cinta. Na rua depois das 11, pros polícia nós rejão. Tá chegando sabadão, é liberdade, tem saidão. Era festa dos firma e aniversário do formiguinha. Furaram uma rádio patrulha e uma barca fosca na loja de cima. Chegou um pipa aqui do Falcão pra ligar pros maloca. Que o bang tá moiado, que os ratos saiu da toca. O gordão dos raios rapidinho nos contato com a QG russa. Pra cancelar o voo, nós tá na chácara, tá cheio de puta. Rolando o som do acervo, né não, Ananias? É nós que fecha. Whisky, Big Ape, Smirnoff pra nós na festa. Uma banca da Kamikaze, a festa só acaba segunda. Acervo e CTS, mais de 30 vagabunda. Não pode arrastar verme pra cá, já fiz minha cota. Pra ligar os bandola que os ratos saiu da toca. Na viela é só tiro, e não é fogos de festa junina. É os moleque de cima, querendo ponto de cocaína. Pra nós vem de capitambá do verdim e vem de trem. Na mão dos menor, liguinha pra passar nas notas de 100. Os ratos favela sai da toca, desintoque enquanto os ratos cinza. Vem que vem na bota. Há dois tipos de rato, hamster é os gambé do nó. Vem na bota. Há dois tipos de rato, hamster é os gambé do gol.